Conversas Aleatórias. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam um abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse que existe a luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. À luz, Deus chamou dia. E às trevas, chamou noite. Houve uma tarde. Houve uma manhã. Pronto, estávamos aí tão bem. Mas como é que é isto? Em que língua é que ele disse isso? No hebraico. Ai, então ele... não foi boa noite nem bom dia. Então como é que diz? Eu não sei. Ah, então pronto. Então para que é que interromper se não sabe colocar diretamente, devidamente, a língua, o idioma local? Eu para a próxima semana... Está bem. Traz o hebraico, o dicionário hebraico ao português. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o primeiro dia. E foi assim o início da emissão número 102 de Conversas Aleatórias, um programa da Rádio Antena Web Canal 1, publicado aos domingos, ao final da tarde e início da noite, que é para abrirem a vossa semana da pior forma. Com quem? Com o Nuno Miguel, que é o melhor locutor destes dois, e com aquele que ainda é melhor porque está acima dos humanos, Joaquim Pareira. Muito boa tarde. Que ainda não tinham ouvido a sua voz hoje. Mas não. A minha voz ouve-se ao longe, rouca e cava. Rouca e cava, para mim podia... É a mesma coisa. Podia, não, mas uma expressão dessas podia estar inserida num capítulo qualquer, de um livro qualquer da Bíblia. Ora bem, neste programa há vários tópicos, um deles é a passagem da Bíblia, que já há muito tempo não tínhamos, e hoje vamos começar com isso. Vamos começar. Já começamos. Para quem não sabe, eu comecei por ler exatamente as primeiras palavras da nossa Bíblia atual. Crê-se que a Bíblia nem sempre foi assim, por esta ordem, com estes livros. Claro, assim. Mudaram-se os tempos, mudaram-se as escritas. Mas já nos nossos séculos, ou seja, 20 e 21, é assim que começa, com o Gênesis. O que é essa Gênesis, Joaquim Pareira? É o nascimento, é o princípio. Exato, a origem da coisa. Continuando, Deus disse que existe... Mas eu sei árabe. Que existe um firmamento no meio das águas para separar águas de águas. E assim se fez. Houve uma tarde, uma manhã... Ah, e chamou ao firmamento céu. Claro que eu vou resumir, que este primeiro capítulo saímos aqui amanhã. Que as águas que estão debaixo do céu se juntem num só lugar e apareça o chão seco. Chamou ao chão seco terra, ao conjunto das águas mar. E Deus viu que era bom. Mares e rios. Depois surgiram relva, ervas que produzem semente, árvores que dão frutos sobre a terra, frutos que contêm semente, cada um segundo a sua espécie, e assim se fez. E Deus viu que era bom. Já vamos para o quarto dia. Que existam luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite e para marcar festas, dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. E Deus viu que era bom. E foi assim o quarto dia. Que as águas fiquem cheias de seres vivos e os pássaros voem sobre a terra, sob o firmamento do céu. Vieram as baleias e os seres vivos que deslizam e vivem na água, conforme a espécie de cada um, e as aves de asas, aves com asas, conforme a espécie de cada uma. E Deus viu que era bom. Já no sexto dia, disse Deus, que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um. Animais domésticos, répteis e feras, cada um conforme a sua espécie. E assim se fez. E Deus viu que era bom. E ainda no sexto dia disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E foi ao sexto dia que nasceu o pior ser que existe à semelhança, à, como é que se diz, à superfície da terra. No sétimo dia, foi dia de descanso. Deus descansou todo o seu trabalho, abençoou e santificou o sétimo dia, de ainda hoje o sábado. Não é verdade? Para os judeus. O sábado ser o dia em que não se trabalha. É o dia de descanso. E assim é a história da criação do céu e da terra. O Joaquim Pareira, e se calhar ouvintes podem estar a achar estranho, porque é a primeira vez que trazemos para aqui uma passagem de Bíblia tão longa. Isto é, no fundo, um capítulo inteiro. É o Gênesis 1. E, aliás, até já está aqui uma parte do 2, que eu falei agora do sétimo dia. Já é no capítulo 2 do Gênesis, logo o primeiro livro da Bíblia. Tenho que dizer, ah, tu achas estranho, que é para eu ter razão. Não? Está bem, está aqui caladinho. Já foi embora, Joaquim Pareira. Não, estou. Eu só te vou fazer uma pergunta. Sim. Por que é que o homem tem barba na cara e o macaco não tem pelos no rabo? Por que é que o homem tem barba na cara e o macaco não tem pelos no rabo? Isso não vem na Bíblia, eu não sei. Mas sei, eu que estive lá com eles. Porque Deus, quando fez o homem, fez-o do barro. Isto, e o barro ainda não estava seco, veio um macaco e sentou-se na cara do homem. Ora, quando se vai levantar, o barro já estava um bocadinho seco, o macaco ficou sem pelos e o homem ficou com barba. Aprendeu? É sim, a primeira lição de hoje do Conversas Aleatórias. Eu trouxe isto porque ontem à noite, para nós ontem é sexta-feira, estamos a gravar ainda sábado. Ai, não, disse, pois, isto é a emissão número 102 para domingo 8 de fevereiro de 2015. Fica sempre bem, esta localização temporal. Localizar. Para nós, hoje é sábado, 7 de fevereiro de 2015, ontem à noite, sexta-feira. Eu novamente leio a Bíblia para ficar com a coisa grande. A coisa, estou a falar de sapiência, mais conhecimento, eu mais já, esclarecimento já, e tal e tal. Eu já porque há aqui muita história, não é só... As pessoas pensam que a Bíblia é tudo... Ah, e Deus e Jesus fizeram os milagres todos. Não é assim. E é preciso saber ler a Bíblia. E compreender. Sim, claro. Desta vez, em vez da sapiência, o maior esclarecimento, não vou dizer que fiquei com uma confusão grande. Fiquei com a recordação de uma confusão ainda maior. Percebeu tudo até agora? Todo. O caos. E porquê? Eu quero... o que é a recordação da confusão? É a recordação de algo que eu pensava. Estava eu nos meus... Não sei dizer, 12, 14 anos. Ainda era um miúdo. Eu estava a pensar isso. Estava eu nos meus 12 ou 14 anos, portanto, já há uns anos. É quando começam as dúvidas. Não, nem teve nada a ver com a Bíblia. Mas eu pensei, na altura, estava eu na casa num dos quartos da casa dos meus avós, que o Joaquim Pereira conhece. Creio que conhece os avós e a casa, não é? Exatamente. Perfeitamente. Estava eu lá num dos quartos e comecei a pensar como é que... Qual seria? Até ainda hoje na altura fiquei mais confuso do que hoje. Fiquei mais centrado naquilo. Nesta questão que é... Como é que seria a existência, o universo, o panorama das coisas se nunca tivesse existido nada? Não sei se está a compreender. Eu não estou a falar do homem, não estou a falar... Pois. Nunca tivesse sido criado nenhum ser. Não... Pois. E depois a segunda... Eu tenho uma resposta para dar a isso. Depois não tenho outra segunda questão. Sim. Mas entro numa questão polémica e eu não quero polémicas aqui. Mas para mim, o mundo nasceu, não se sabe como, nem os próprios cientistas sabem. Mas o planeta Terra terá nascido da explosão de uma... Exatamente, de uma estrela que deu origem ao Big Bang, foi o caos. Depois foi bocados por toda a parte e apareceram os planetas, entre os quais a Terra. A Terra, há muitos milhões ou bilhões de anos, já soube a quantidade, mas agora não me lembro, terá nascido com... entrou oxigênio, hidrogênio e essas químicas todas e apareceu a água. Ao fim de várias catástrofes, que a Terra teve muitos ciclos, teve cometas que atingiram a Terra, teve vulcões que explodiam, porque ao princípio eram só vulcões, e a Terra praticamente era um só continente. A Terra era só um continente. O geóide ou lá como é. A geóide é outra coisa, mas era assim um nome parecido. Ora, muita gente, e eu também incluído, pensávamos que os continentes estavam presos ao fundo da Terra e tal. Mas isto tudo está tudo deslizando. Ainda hoje se nota que... Há uns certos centímetros ou milímetros que os continentes se morrem anualmente. E começaram-se a partir, essa terra que havia, começou-se a partir de talvez aos vulcões ou a diabo quadro, e então aí sim formaram-se os continentes. Por isso é que ainda hoje, em certas zonas, há espécies que na altura estariam na mesma zona, mas depois com o afastamento uns dos outros foram parar a outro habitat. E ficam por aqui porque não quero entrar aí. Tanta conversa, mas não foi de encontro à sugestão que eu deixei. Imagine se nunca. Eu não perguntei como é que foi criado, eu perguntei se nunca tivesse sido criado nada. Mas Tem quem é? que entrar num Mas. imaginário em que não houve terra, não houve planetas, não houve partículas de não sei quê, não houve nenhum ser vivo que tivesse sido sempre um vazio. Imagina. Isso nem os cientistas sabem. Nem os Não, eu não estou a dizer que cientistas sabem. sabem, porque não há nada para saber, porque realmente passou a ser criado, mas eu estou a deixar o desafio de imaginar Olha, como primeiro. é que nunca tinha existido qualquer ser, qualquer agitação, qualquer ser vivo, nada, nada. Tivesse Nada. sido sempre um vazio. Exato. Como é que Isto. consegue-se imaginar isso? Depois da Terra estar formada, então começaram a aparecer seres vivos, animais e plantas. Bem, mas isso foi depois. Pois. Eu estou a falar do início. E isso leva-me à segunda pergunta. Sim. Como é que arranjamos uma explicação? Ou das duas uma. Ou seguimos exatamente. Muitas pessoas não entendem a Bíblia como metáfora em muitas páginas. Ou seguimos exatamente o que está aqui, que houve um ser superior que Deus criou para ver alguma existência, para ver vida, seja lá Exato. onde for. Ou seguimos exatamente o que está aqui e acreditamos, fora a outra explicação mais concreta, ou acreditamos no que eu acabei de ler, que dia após dia foi-se criando as coisas, o início, a origem, lá está o Gênesis de cada uma das espécies, ou então ignoramos a Bíblia, não queremos saber, e eu pergunto. Como é que surgiu o início dos inícios? Você falou aí da explosão, lembro-me muito bem, o Big Bang, mas como é que essas partículas originais, como é que elas surgiram? Nuno, aquela explosão foi uma estrela que explodiu. E como é que a estrela surgiu? É isso que eu estou a ir à origem da origem. Como é que surge a primeira partícula, o primeiro planeta, o primeiro astro, qualquer que seja? Para isso não há absolutamente resposta nenhuma. Mas não é algo que cria confusão Claro, quando nós entramos nisto, no início dos inícios. por essa razão é que o ser humano, na sua inferioridade, na sua mínima compreensão, já não digo compreensão, mas na sua pequenez, teve de inventar qualquer coisa para justificar certas coisas. Ora, Inventar, está falando de que invenção? Ou de que invenções? deuses, Sim. se fores a Então qualquer pronto. parte do mundo. Porque não é só a Igreja Católica que existe. E Eu os sei. chineses já Pronto. tinham os Então. deuses deles, os gregos. E é esse o desafio que eu estou a lançar. Não foi Deus que criou nada, então como é que foi criado? A pequenez do miolo humano. Não, isso foi o português, o ser humano que escreveu sobre aquilo que acreditava que foi o Criador. Porque ele sentiu-se tão inferior que tinha. Pronto, então eu pergunto, como é que se não foi Deus, se não foi nenhum ser superior, se não foi nada, como Porque é é que que. surgiu a primeira coisa de coisas? É Como isso é que que não é conseguimos possível? responder. Aos amidos e às enzimas e aos ácidos, E como é que surgiu a enzima e o ácido? E o primeiro ácido e a primeira enzima? reações químicas. E como é que surgiu a primeira reação que veio de onde? É isso que eu estou a tentar Então a Terra, ao início dos inícios. basta isto. A Terra não é mais que um aglomerado de reações químicas dos minerais. A Terra tem o ferro, tem a prata, Pronto. tem isto e aquilo outro. De onde é que veio o primeiro mineral? Como é que surgiu? Como é que apareceu no nosso universo o primeiro mineral? A primeira reação química? Como é que isso apareceu? Quando se criaram os primeiros não, quando se criaram os planetas, que não se sabe, os planetas sabe-se que foi por explosões E e como é que etc. veio? Lá vou eu outra vez. Eu não sei se está a compreender. Eu estou sempre a ir ao início dos inícios. Como é que veio a primeira estrela? A estrela que explodiu, Nuno, como é eu não. que surgiu? Não sabemos. Pois não, Pô, não sabemos. ninguém Daí eu sabe. compreender. Ninguém sabe. Daí eu E com. por isso, como é uma coisa tão profunda que ninguém sabe, e eu já repeti aqui muitas vezes, os próprios cientistas que estão fartos de estudar isto e aquilo e aquilo outro, por exemplo, eles não sabem, já sabem um bocadinho mais os buracos negros e outras coisas semelhantes. Mas o universo tem muito que se lhe diga. Muita gente fala nos extraterrestres, nos alienígenas e mais não sei quê. Isso é também outra história, porque ninguém tem certeza de nada. Daí eu compreender quem apelou a estes seres divinos, e Sim. mais conhecido é o Deus que vem na Bíblia Sagrada Para os Católica, católicos. Católica, Para os era o que eu estava. católicos. Daí eu compreender quem apelou e quem acredita, quer na altura, isto já foi escrito há séculos e séculos, há milénios, e quem acredita ainda hoje que houve algum ser superior, não se sabe de onde é que surgiu nem como, mas eu até vou mais longe. E se nunca tivesse havido Deus? Pois não. Lá já era tudo um Pois não. vazio, Foi. é uma confusão do caralho. E é confusão. Bom. Repara, eu ia seguir uma linha de raciocínio e falhou-me há bocado. Porque é que os gregos, o Sol era um dos deuses deles. O Neptuno era o deus do mar. Porque eram deuses? Foram eles que criaram o mar? Foi o Sol que se criou a si mesmo? O ser humano, Fica à espera da resposta. desde que se pôs em pé, desde que se pôs em pé, desde que andou, deixou de andar às quatro patas, teve de arranjar uma força superior para o preservar de certos perigos e certas coisas. E assim, como já terão reparado, estas conversas aleatórias está diferente. Não vamos analisar nenhum tema da semana, nenhuma notícia desta semana. Começamos com este tema central da origem de tudo, no fundo. É. Pegámos uma passagem da Bíblia para pensarmos um bocado e ficarmos ainda mais xoxós do que aquilo que era. E a origem das discussões. Xoxós e xexés. Xexés, principalmente eu. E outro tópico, também isto agora tem ramificações, e um tópico que também trazemos no Conversas Aleatórias é a palavra nova. Nunca trazemos palavras novas, mas vamos à origem, ao significado verdadeiro de certas palavras com as quais nos vamos cruzando. E relacionado com a Bíblia, nós começamos na Bíblia. O que eu li é, obviamente, do Antigo Testamento, ou Antiga Aliança. Isto porque, não sei se sabes, Joaquim Pereira, vou ensinar-te. Em grego, há uma palavra só para aliança e testamento. Daí nós podemos dizer Antigo Testamento ou Antiga Aliança. E no Novo Testamento pode ser Novo Testamento ou Nova Aliança, porque a origem, a palavra, quer dizer para as duas coisas. E então, no início do Antigo Testamento, além do Gênesis, temos o Êxodo, o Levítico, os Números, o Livro dos Números e o Deuteronómio. Isto faz parte do início da Bíblia, e já agora Bíblia é o quê? É, em grego, o plural da palavra Biblon. Biblon é o singular, quer dizer livro. Se Bíblia é o plural, quer dizer livros. Então nunca se esqueçam que a Bíblia não é um livro, é um conjunto de livros. Exatamente. Dentro deste calhamaço que eu e o Joaquim temos aqui, eu, Joaquim e eu, temos aqui à nossa frente, em que se pode escutar aqui, junto ao microfone. Estas folhas todas são 1700, 800, não sei. Dentro deste calhamaço estão aqui 73 livros. Se não me engano, são 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Muito mais no Antigo do que no Novo. E apanham um intervalo, isto para sublinhar a história do conjunto dos livros, apanham um intervalo de 1100 anos desde o primeiro escrito. Calcula-se, claro, não sabe exatamente o ano certo. Desde o primeiro escrito até ao último, ao que foi escrito mais recentemente. Claro que estamos a falar recentemente, já há quase 2000 anos. Por acaso não sabes o que quer dizer Levíticos? O Levítico não ia aí, mas o Levítico quer dizer é o filho de Jacob. O Levi, que era o filho de Jacob, então o Levítico eram os seguidores do filho de Jacob. Assim como todos. Do Desculpa, início. eu vou acrescentar mais um bocadinho. Se reparares, os judeus e os árabes também estão divididos em várias tribos e cada uma ganhou o nome do guia Pai, é o dessa pai, na opa. altura era o pai. Começou por Abraão e depois era sempre o filho do pai, o filho do pai. Repare-se que na Bíblia nunca há filhos da mãe. Ah, sim, senhor. Então, Agar. estou falando neste Antigo Testamento. É o filho do pai, do pai, do pai, o seguidor do pai. Eu não Quem é sei. Agar? Não sei quem é Agar. Era uma das escravas de Abraão que deu os agarenos ou mouros. Estou a falar na sucessão principal Ah, da história. É isso sempre o não filho do sei. pai, o filho do pai, o filho do pai. Isso Não não há sei. filhos da mãe na Bíblia. Nas palavras novas, que não são novas, já explicámos o Bíblia, que não é um livro, é um conjunto de livros, que quer dizer exatamente isso no grego. Temos aqui, e era o que eu estava a dizer, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronómio pertencem aos cinco livros do Pentateuco. Ou seja, Cinco. Pentateuco é o primeiro conjunto de livros na Bíblia. Quer dizer o quê? Cinco Cinco livros. rolos. até mais rolos, que por na altura os livros ficavam em rolos. Os papiros eram em rolos. Pentateuco, 5 rolos, daí ser Pentateuco. Até é um bocado plunionasmo, como costuma dizer, é uma repetição de dizer 5 livros do Pentateuco. São os livros do Pentateuco, são penta, são 5. O último deles, como eu disse, é o Deuteronómio. Sabe o que é que quer dizer Deuteronómio? Segunda lei. Foi quando começou a surgir a segunda lei na história da Bíblia. Ah, eu não sei tudo. Está bem, eu estou aqui. Estamos aqui para partilhar ideias e coisas e coisas. Ainda seguindo isto das palavras novas, encontrei aqui um contraste há umas semanas, que era as palavras velhas. Foi um artigo publicado no Público, em que o Gonçalo Pulga expressa a sua preocupação em relação ao desaparecimento de certas palavras. Ele dá exemplos que eu achei curiosos, que muita gente não, sobretudo os mais novos, não reconhecem. Como, por exemplo, um labrosta, ou labrosta, não sei como é que se diz. Labrosta. Que se dizia: és um labrosta, que és uma pessoa labrega, rude, assim, um bocado grosseira. Porque é que em vez de uma sopa camponesa, não podemos ter um creme de labrosta? Ou seja, uma sopa lá do campo, ligada a pessoas mais rudes. Temos, por exemplo, o albardar ou o bugalho. Albardar é pôr albarda no burro. Hoje em dia estão Não é? confinadas a ditados populares como albarda-se o burro à vontade do dono, ou confundir alhos com bugalhos. E dizem que há que fazer recordar estas palavras. Por exemplo, um dos significados de bugalho é uma conta grande do rosário. O senhor padre que diga a meio do terço: irmãos, vamos agora rezar o bugalho. É. Claro, ele pega aqui num certo brincadeira, mas ele está a falar a sério. Ainda ninguém se lembrou de atualizar os provérbios, diziam que felizmente que é assim, porque senão seria uma desgraça. Lá se ia embora, desaparecia do nosso dia a dia um conjunto de palavras que já não usamos fora dos provérbios. Por exemplo, atafulha-se o porta-bagagens à vontade do dono. Isto é ainda em relação ao burro. Abarda-se o burro, então atafulha-se o porta-bagagens à vontade do dono. Em vez de os cães ladram e a caravana passa, passava-se a dizer os cães ladram e a autocaravana passa. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Porque repare que Esse ferreiro e cai espeto. está mal. Hã? Não, ele está a dizer que se fosse atualizado, como é que Ah, ficava? Em casa mas de. havia outra versão para este. Ah, já não me lembro. Em Não casa acabam de essas coisas. informático, Windows XP, que é uma versão do Windows para os computadores, ainda a fila vai no viaduto Duarte Pacheco. Ainda a fila vai no Nó de Franco, se fosse no norte. Claro que isto é a referência, ainda a posição vai no lado. Pronto, isto podemos continuar aqui. O que ele quer dizer, no fundo, é que nós temos um conjunto de palavras que vai desaparecendo. Por Mas eu exemplo, acho que isto é natural, porque no tempo do Eça de Queiroz utilizavam-se palavras que hoje não se utilizam, por exemplo. e o Girão Vicente. E o Girão Vicente, as palavras que utilizava. Palavras que naquele tempo era o português normal que o povo falava, mas depois E aqui? apareceu uma classe evoluída, técnica, e começou, ai, não se diz isto, que é feio, parece mal, porque o povo começou a levar para segundo sentido, quando essas palavras, por exemplo, há uma palavra, e eu vou dizê-la aqui, para os franceses dizem na torto e a direito, seja nos altos cargos, seja em qualquer. Merde, isto é uma merda. E nós dizer merda, desculpem-me esta coisa, mas os portugueses não diz porque parece mal, mas para os franceses já não parece. E os alemães têm aí também mais. é uma palavra E os uma palavra corrente. de porcaria, O não sei povo que é depois mau. é que desvirtuou o sentido. Eu fui uma ocasião, já contei aqui isto, ao teatro lá em Lisboa, ver peças, obras do Gil Vicente, mas no português dele. Eu não sei como é que a polícia não apareceu por ali dentro a prender a gente toda, porque aquilo era palavrões atrás palavrões, atrás Ah, está. palavrões. Hoje palavrões. Na altura, palavras Era como vulgar. dizer Bíblia ou carteira ou luz. A evolução do vocabulário. Carteira não se dizia muito, não havia na altura. Mas sim. Não havia carteira. A carteira das senhoras. E mesmo as carteiras que hoje usamos hoje em dia, não sei se na altura se chamava carteiras. Então não era a carteira da instrução primária? Ah, pois, eu estava a falar do tempo de Gil Vicente. Eu disse palavras do tempo de Gil Vicente. Ai, do Gil Vicente, não. Era o que eu estou a dizer, palavrões hoje, na altura, palavras normais. As efemérides reportam ao dia 4 de fevereiro, trazidas por um locutor brilhante deste espaço radiofónico chamado Joaquim Pereira, que nos vai falar sobre um leitãozinho que ele na escola era gozado na primária, na instrução primária. Olha um leitãozinho! Quem é ele, Joaquim Pereira? Era um senhor que nasceu em 1799, portanto, quase há 8, senhor João Batista da Silva Leitão, que depois adotou os apelidos Almeida Garré. Garrete com dois T's. Garré. Não, é Garrete com dois T's. Isso tem É que com lá. dois T's. Pô, ele disse é Garrete. Ele disse Almeida Garrete, a pronúncia correta. Escritor. Que foi um grande escritor e político liberal, fundou o Teatro Nacional, teatro, com certeza, e reformou o ensino artístico. Portanto, foi um senhor com elevado. Faltam aí coisas, como por exemplo, Oh, filho, ser um apaixonado muito facilmente. isto na vida de cada um, Exatamente, isto exatamente. são só os tópicos mais. A 4 de fevereiro de 1799, pronto, se fosse vivo, tinha feito 216 anos o João Batista da Silva Leitão Almeida Garrete. Nasceu aonde? Não diz aí, no Porto. Mas saiu ao pé da antiga fábrica do Mercado de Peixe, No Porto. sabem E onde viveu é? em Gaia. É ali para. Ai, esqueço-me daquela. É para a Vitória, é para a freguesia da Vitória. Mais tarde, muito mais tarde, no ano do início da Guerra com a União. Em 61 começa a luta armada pela independência de Angola. Assaltaram polícias, mataram gente, não sei o quê. Foi o começo da guerra. Não nos alonguemos muito. Em 2003, foi que, para a altura muito controversa, quando começou a demolição da Aldeia da Luz, em Alqueva, no Algarve, para construir a dita barragem. No Alqueva. Alqueva. Curiosamente, desapareceu a aldeia de Luz no mesmo ano em que apareceu o novo estádio de Luz. Ah, Ah, já viu? isso depois não Já. sei. Mas foi no mesmo ano, foi 2003. Eu não sei. Eu conhecia. A Luz está sempre. É o desaparecimento Eu da aldeia. conheci o velhinho Estádio da Luz e entrei lá muitas vezes. Aliás, era sócio no velhinho. Agora o novo, já o vimos de longe. Já no Teatro de Luz. À porta do Teatro de Luz. Isto, a aldeia desaparece, o estádio aparece, a Madeleine desapareceu na Praia da Luz. Isto é luz, quer luz, quer luz, quer luz. Ah, quer luz, Aquela quer luz, luz, quer luz. já Não foi. tenho, não tenho, mas tenho um corpo lindo. Já fui muito feliz em aquela luz. Foi? Não Foi quero onde eu saber. conheci a minha Não, não princesa. quero saber então. Marie-Jeanne. Pois está. Ah, daí você escolheu músicas francesas quando é a emissão número 100. Sabes que eu, na altura, eu era francês. Só por dizer que tinha o azar de viver É o cá. azar, exatamente. Isso já foi na emissão número 100, esta foi a 102 e vamos embora quando estamos quase quase a completar meia hora. Voltamos para a semana, para a festa do Carnaval, que eu não ligo muito a isso. Eu e Joaquim Pereira. Ui, eu vou descobrir, desconfio que vou emigrar para um submarino debaixo d'água. Olha, peço ao Paulo Portas que ele deve ter alguns para lá. Despedimos-nos e até ao próximo domingo, não é verdade? É verdade. Muito boa tarde a todos e uma boa semana.